Voltamos ao pé da letra. Ana Paula da Silva aqui conosco, falando sobre tudo, um pouquinho, né? Que é mais ou menos é isso, que é também a carreira dela, um pouquinho de tudo. E ela escolheu, né, sua maior bandeira, o samba, que está na alma dela. E aí entra Pé de Crioula, que eu acho que é uma da produção absurda, brasileira mesmo, vou ser bem franco. Eu já conhecia o teu CD pela internet, depois a gente conseguiu um CD teu, né, o álbum físico, né? Mas Pé de Crioula, para mim, assim, é um, ela não chega, aí que tá, existe certos trabalhos que eles têm cara de resgate, e para mim quem resgata é bombeiro, né? Que tem cara de buscar no baú alguma coisa com a pretensão, uma pretensão que é uma, existe uma, existem pretensões honestas, mas a maioria são desonestas, uma pretensão meio necrófila, sabe, de lembra dos mortos, vamos relembrar os mortos, né? Tipo, como ir para um cemitério auditivo. E o teu Pé de Crioula não. O Pé de Crioula é você, tipo assim, não, esse é um estilo meu, é um estilo, você impõe o teu samba. Isso aqui é, sou eu, não é outra. Claro que as tuas referências são todas, dá para perceber muito claro, mas dá para perceber que você também que impõe a você como artista. Então, o Pé de Crioula eu fiquei muito feliz, né? Desde o meu primeiro CD eu gravei samba, né? Compus até o samba, né, no primeiro disco. E assim, eu ouvia muitas pessoas me falando que eu tinha que gravar um disco de samba, porque tá muito, né, dentro. A coisa da linguagem, a coisa da divisão rítmica, essa coisa, né? Então o Pé foi um presente, assim, foi um presente desde o. De falar com o Cláudio Jorge, que é um cara que é admirável mesmo, dentro do que ele já fez, né, o que ele faz dentro da música brasileira, dentro da linha do samba também. E ter o presente das composições, de ter compositor daqui, de ter compositor do Rio, por exemplo, tem o Wilson das Neves, mas tem o Carlos Daddario, que mora em Joinville, no Passo Silva. Então isso faz uma coisa que eu acho que é um barato, sabe? Assim, você está colocando isso tudo junto e falando, ó, tá todo mundo aí, vamos fazer. Essa é a característica dessa época. Ninguém está longe, ninguém está perto, né? E a coisa, eu acho, minha com a história do samba, assim, claro, além de ter isso dentro da minha família, tudo. Eu não quero de forma alguma me rotular aqui como cantora de samba. Não estou esperando que a crítica fique falando que isso ou aquilo, não estou mais esperando nada disso. O que eu estou sentindo é que a coisa com samba, que era uma linguagem que eu curto muito, né, assim, chegou muito nas pessoas. Foi o primeiro disco dos cinco que as pessoas falam, meu, eu não paro de ouvir, esse disco é assim, né? Maravilhoso, é uma linguagem mais, ela vai mais, o samba é uma coisa direta para as pessoas, ele não vai entrando, ele chega e chegou, acabou, tá aqui, ó, você quer me ouvir? Tô aqui. Diferente do outro. Impossível de passar despercebido, né? Impossível, diferente dos outros trabalhos também. Mas com isso, volto a falar que eu não quero ficar me rotulando. A música para mim, ela pode ser qualquer coisa, pode se tocar essa garrafa aqui com uma colher, pode ser uma música instrumental, inclusive sou apaixonada por música instrumental, ouvi muita música instrumental, gravei em disco com vocalize, tem outros caminhos também. Mas eu fico muito feliz de ter vindo, né, assim, para a casa das pessoas, para as pessoas, também de uma forma mais direta e talvez até alcançado mais pessoas com a história do Pé de Crioula. Tenho uma ideia de Legal. fazer um novo disco com a mesma formação. E agora com outros tipos de compositores, mas dentro dessa linha um pouco com samba e também do folclore. Então gravar coco, gravar baiano, gravar um pouquinho de tudo, né? Além do meu disco novo, que vai ser com as composições. Dá para perceber que ele está querendo encontrar uns caminhos. Ah, eu curto música, né? Assim, não sei, é isso aí. Essas composições, por exemplo, eu tenho uma ligação com a coisa afro, né? Afro-Brasil, que todo mundo no Brasil tem. E agenda. Como é que vai daqui para frente? Como é que vai ser? Então, agora a agenda seria a turnê na Argentina, a gente faz com o grupo todo, Pé de Crioula, lançando lá. Mas pode ficar ligadíssimo no site, que é o anapauladasilva.com, tem o Facebook, essa rede social, que eu estou sempre divulgando a coisa com o trabalho. Vai sair no próximo ano, estou querendo produzir o próximo disco, ainda não sei qual vai sair primeiro, se vai ser esse com as composições, essa coisa de estar mais tocando o violão também, uma outra formação, e esse com a formação da instrumentação meio ligado com o samba, né? E também eu recebi um presente que foi da Marisa Toledo, uma grande amiga e pianista, que está fazendo o songbook com as minhas composições. Ano que vem sai o songbook crioula, né? Vai ter alguns amigos queridíssimos também que escreveram para esse songbook aí. Então, tem muitos presentes na vida, né? Mas assim, eu tô continuando muito trabalhando com o pé de crioula. Tem mais a turnê do ano que vem na Europa, que a gente vai com certeza retornar. Não sei ainda se vou lançar o pé de crioula ou já talvez o próximo disco. Mas agora em novembro a principal é a turnê na Argentina. Sempre está compondo, assim, tá paradinho, assim, enquanto tá aproveitando o tempo, tá sempre compondo, ou tu cria isso numa forma mais intuitiva, não, tô sentindo que agora rola. Quando eu tenho tempo de sentar um pouquinho, porque eu tenho filha pequena ainda, tô viajando bastante esse ano, graças a Deus, né? Viajando muito, fazendo os trabalhos. Então, o tempo, às vezes, para mim fica meio complicado, né? Mas quando eu paro, pego o violão, recebo uma letra, ou quando sai, tem uns cinco que eu vou fazer ainda aqui, que é o Raiz Forte, que esse saiu inteiro, saiu aqui em Portugal, inclusive. Nós vamos acabar aqui então com a nossa entrevista aqui. Tava ótimo, podia estar tocando bastante tempo aqui, mas muito obrigado pela presença aqui, Padre. É fantástico, muito obrigado, uma sorte, e quero que essa alma que você tem, esse espírito que você tem, respeito com tua educação, com a tua história e com a história dos outros. Acho que isso aparece muito nas composições, aparece muito no teu trabalho. E essa um orgulho que você tem de possuir tudo isso e ter ganho, você fala sempre, ter ganho de presente, né? E que o Opel da Letra vai te aguardando de novo aqui mais uma vez. Ótimo, Bruno, eu que te agradeço, viu, você abrindo esse espaço, né, que parece ser uma sementinha mesmo. Então, muito agradecida a você, aos ouvintes dessa rádio, desse programa Pé da Letra. Eu quero deixar a minha gratidão pela vida, pela música, né, e é o que eu vim para fazer mesmo. Né? Eu me sinto muito agradecida e feliz com isso. Então, até breve mesmo. Todo, eu quero vir com o grupo aqui todo. Perfeito, vamos estar esperando aqui. E nós vamos encerrar aqui e vamos escutar um pouquinho mais, que a gente não passou ainda, não passou pé de crioula aqui, né? E o pessoal vai ficar escutando até um pouquinho mais. E que o tempo todo vai aparecer um pouquinho de Ana Paula da Silva com a gente. Tudo de bom para vocês, até 20 horas da quinta-feira que vem. Estamos aqui com mais um convidado e um pouquinho mais de música brasileira da boa. Até a próxima.